Antena Web apresenta Rituais Metalon Infernalion. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web, nas madrugadas do domingo para a segunda, entre as 2 e as 3 da manhã. Rituais Metalon Infernalion. Na Antena Web. Néctar Solar. I'm Esfrega-te nas minhas orelhas. Vai-te no meu ar. para dentro, loco. Meu cago, me tocamos o que ganhou. Sorriso com a boca cheia de merda. E eu rumo com pintalhos nos dentes. Chupa meus colhões. Chupa da terra com mais. Fuck, cabra. Fuck, puta. Yeah! Like twisted. Nectar Zola.